Introdução Workshop número 485. Mudança iminente. Alma do homem e alma da fisicalidade. Uma grave fonte de plasma. Fibromialgia. Fim do abuso infantil. Novamente nesta semana, o Sr. Cash falou muito sobre o lançamento iminente da nova tecnologia do plasma da Fundação Cash. Disse que os documentos foram assinados por um dos governos mais poderosos e que é o início da paz mundial. Quando essa nação anunciar isso em público, ele nos dará mais detalhes sobre esse processo. Ele disse que nas próximas semanas a Fundação Cash fará um anúncio drástico sobre a paz mundial. Esse é o momento de aumentarmos nossa intenção e ajudarmos a fortalecer a alma dos líderes mundiais para que cumpram com a palavra deles. Porque quando um deles mudar, os outros também mudarão. É como quando um elétron gira, os outros também giram. Essa mudança não é apenas para a humanidade, mas para toda a comunidade universal e trará o caos. Mas presumo aqui que esse caos seja de uma maneira boa, que todos nós estávamos esperando. A mudança prometida está a 1.000 dias de distância, ou seja, menos de 3 anos, quando os líderes mundiais se reunirão e assinarão a paz. O governo que assinar terá que mostrar o verdadeiro poder da tecnologia para que os outros vejam. Não pode ser apenas em palavras, as ações devem ser tomadas. Isso fará com que todas as nações trabalhem duro para tentar alcançar as outras. Se ao menos os governos pudessem trabalhar juntos, então seria tão fácil compartilhar e disseminar a tecnologia. O Sr. Cash disse que foi fácil ensinar os buscadores de conhecimento, mas que será difícil fazer com que os líderes aceitem a igualdade das nações no compartilhamento da tecnologia. No entanto, eles são mestres nisso, e vão empurrar, insistir, e a promessa de ouro da paz virá. Esse programa de compartilhamento de conhecimento será um dos maiores programas que a humanidade já conheceu, e a Fundação Cash se tornará a organização líder em relação à tecnologia. Quando a paz for assinada, mais e mais novas tecnologias desconhecidas pela humanidade serão compartilhadas. Esse é um grande incentivo para que nós, como humanidade, cooperemos, pois nossas vidas mudarão além da nossa imaginação. Isso nos coloca como buscadores de conhecimento em uma posição muito importante para ajudar a promover essa mudança, pois temos uma vantagem inicial no aprendizado do conhecimento. E isso é tudo. É apenas uma vantagem inicial. Estamos apenas um pouco à frente dos outros. Por isso, é muito importante não nos tornarmos arrogantes, mas compartilharmos o conhecimento com todos igualmente. Ele disse que as pessoas virão em massa para a Fundação Cash, mas principalmente porque isso se tornará uma moda. Espero que os buscadores de conhecimento não comecem a se apresentar como gurus, mas isso provavelmente ocorrerá. E como de costume, eles decepcionaram a si mesmos e aos outros com o tempo. Os verdadeiros buscadores de conhecimento passaram e passarão pelo teste do tempo e aprenderão a se tornar humildes e a compartilhar a verdadeira ciência do plasma que eles alcançam por meio da experiência pessoal da tecnologia e porque isso será feito por meio da alma do homem. Será uma época de alegria porque tudo será fornecido pela alma. E os buscadores de conhecimento se tornarão parte da estrutura para organizar a mudança. Portanto, todos nós precisamos trabalhar duro agora e aprender o máximo que pudermos sobre a ciência do plasma para nos prepararmos para a mudança que está por vir. Nesse workshop, muito foi mencionado sobre a conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Antes, ele disse que não é possível ter emoção sem a alma da fisicalidade. Compreender nossa emoção é uma das chaves para a tecnologia. Não nos tornamos pilotos, mas viajamos por meio da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, e para podermos transmutar, precisamos do conhecimento das interações de campo. Viajamos por meio de nossas emoções, e a distância que podemos percorrer no universo depende do quanto conseguimos entender a emoção do universo. Portanto, o universo como plasma tem emoções assim como nós. Então talvez seja a mesma coisa quando viajamos aqui na Terra, que precisamos entender talvez a emoção da Terra também. Por meio da força de nossas emoções, acessamos a energia universal. E o quanto podemos acessá-la determinará até onde podemos ir. Deve haver equilíbrio entre a alma do homem e a alma da fisicalidade, e esse equilíbrio depende do quanto estamos conscientes de nossa própria condição emocional e se estamos dispostos a aprender. De uma forma sutil, o Sr. Cash está confirmando algo sobre o qual conversamos muito, que é estar disposto a enfrentar a nós mesmos e fazer a jornada da autodescoberta. Ao observarmos como nos comportamos, descobrimos como fomos condicionados quando crianças a acreditar em certas coisas e geralmente as mantemos pelo resto de nossas vidas. Parte de nosso processo é descobrir quais experiências emocionais estamos dispostos a aceitar e quais negamos, e isso nos leva a ver como continuamos a repetir os mesmos velhos padrões. A parte bonita é que a alma continua nos dando das mesmas experiências repetidas vezes até que um dia nos abrimos e descobrimos a verdade sobre nós mesmos e nossas almas. Talvez seja por isso que ele disse: quanto estamos preparados para aprender sobre nós mesmos? Essa relação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade é tão fundamental que tudo flui a partir disso. É para lá que os ensinamentos estão nos levando, pois quando entendermos essa interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e as emoções que são criadas, todas as outras coisas se encaixarão e descobriremos que realmente temos o poder dentro de nós. Isso nos leva à parte em que ele disse que perdemos um ponto fundamental nos ensinamentos. A humanidade sempre esteve no controle de todas as dimensões e nunca precisou de intermediários. Isso não é algo que possa ser ensinado, porque já está dentro de nós. Nós sentimos isso por meio de nossas emoções, por meio da interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Fazemos isso no útero da mãe, onde a alma do homem é criada por meio da interação com a alma da fisicalidade, e então decidimos como manifestar a fisicalidade e o que precisamos tirar do útero. E o exemplo disso é que se você pegar o mesmo óvulo e esperma e colocá-los em dois úteros diferentes, terá duas criaturas diferentes. Isso nos mostra que é a interação da alma da fisicalidade e da alma do homem que dita a manifestação física. Para enfatizar ainda mais isso, ele disse que os visitantes deste planeta se parecem e falam exatamente como nós, porque eles se manifestaram por meio do poder de suas emoções. Portanto, quando chegamos a outro planeta, não precisamos nos esconder e tentar não ser notados pelas pessoas, mas nos tornamos uma delas e nos integramos a elas. Essa é a melhor escolha a ser feita, pois assim compartilhamos o conhecimento entre as diferentes civilizações em diferentes dimensões. Além disso, quando viajamos pelo universo, temos que aprender a misturar diferentes composições de forças de campo, de modo que a alma do homem e a alma da fisicalidade permaneçam juntas e não se separem durante a viagem, onde a alma da fisicalidade pode ficar para trás por 1000 anos, talvez. A parte bonita é que a alma do homem e a alma da fisicalidade são feitas da essência dos campos do Criador, portanto nunca são dissolvidas pelas diferentes forças de campo pelas quais viajam. Essa é uma das vantagens de usar a alma em vez de viajar com naves espaciais de metal, que podem se converter em outro estado da matéria como estado gasoso, quando viajam por diferentes forças de campo. Você poderia estar viajando pelo espaço e de repente sua espaçonave se tornaria um gás. As almas não têm esse problema, porque elas são feitas dos campos do Criador. Talvez seja a hora de começarmos a prestar mais atenção a essa relação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e começarmos a trabalhar com ela de forma prática. O texto da Intenção Diária Brasileira tenta expor a estrutura da alma da fisicalidade, que é uma amálgama de todas as interações de campo das almas celulares da fisicalidade. E sabemos que na unidade de aprimoramento em Linz, uma senhora alemã experimentou duas almas diferentes saindo de seu corpo durante o voo. Uma era a alma do homem e a outra a alma da fisicalidade. Isso é algo muito novo para nós, Mas talvez seja a hora de tentarmos nos aprofundar em nossa compreensão e interação com a alma da fisicalidade. Sabemos que muitos dos problemas que temos na fisicalidade são decorrentes do fato da alma da fisicalidade precisar da elevação. É algo com o qual podemos passar mais tempo, especialmente nas condições de saúde. Quando estivermos doentes ou com algum problema no corpo, podemos tentar sentir a alma do homem elevando a alma da fisicalidade e expondo qualquer agenda emocional oculta. Trata-se principalmente de perceber que há uma consciência, que chamamos de alma da fisicalidade, envolvida com o corpo e que podemos ter influência sobre isso, descobrindo nossa verdadeira intenção e trazendo a luz da alma do homem sobre isso. Também podemos compartilhar nossas experiências para ajudar uns aos outros a abrir essa dimensão. Ensinamento sobre Magrave, fonte de plasma para elevar a alma. O Sr. Cash nos deu outro ensinamento sobre Magrave aqui nesse workshop. Ele disse que devemos olhar para o Magrave e entender a totalidade do conhecimento e que ele é uma fonte de plasma, uma fonte de campos. Não o vejo como uma entidade, uma caixa azul da Fundação Cash que economiza eletricidade para você. Em vez disso, construa um Magrave com a intenção de elevar a sua alma. Há três níveis de bobinas no Magrave, cada uma com bobinas internas menores dentro delas e todas interagem entre si no nível do plasma. Não é que elas se toquem fisicamente, elas interagem por meio do plasma, da alma e dos campos. Então, de onde vêm as magnitudes das interações? Por exemplo, vamos pegar uma volta de uma bobina na bobina interna do nível intermediário e ver com o que ela interage. Então, primeiro ela interage com a bobina da qual ela mesma faz parte. Em seguida, ela interage com a bobina dentro da qual ela está e depois com o conjunto de bobinas acima dela, que é uma bobina dentro de uma bobina. E depois também com a bobina abaixo dela, que também é uma bobina dentro de uma bobina. E cada bobina dessa tem um grande número de voltas também. Digamos, por exemplo, que haja 76 voltas nessas bobinas. Então você multiplica 76 vezes e continua a fazer isso para todas as bobinas. Agora você vê como a magnitude das interações de campo começa a se tornar enorme aqui. Hoje, ele acrescentou mais conhecimento, pois cada um dos 360 graus de uma volta cria uma força de campo diferente. Portanto, agora são 360 vezes 76 e continuamos a multiplicar isso para todas as bobinas. É por isso que o Magrave é uma fonte de plasma. Levará séculos para o homem entender o que há no Magrave. É a espinha dorsal dos três livros que ele escreveu sobre a vida e as viagens no universo. Ele disse algo como: tente reproduzir as interações de campo em um Magrave com as interações da alma do homem e da alma da fisicalidade. É interessante que também mencionamos isso como parte de nossa intenção diária no Brasil, mas na maioria das vezes ainda não conseguimos interagir com nossos Magraves dessa maneira. Bem, na verdade, podemos estar interagindo com eles sem sabermos disso. O problema é que não sabemos como medir essas interações, mas as sentimos através da alma. Por exemplo, quando eu conectei meu Magrave na rede, o medidor de eletricidade começou a girar para trás. Eu fiquei com medo e o desconectei, pois eu não queria ter problemas com a companhia de eletricidade removendo a conexão. Em vez disso, eu usei uma bateria de 12 volts e conectei um inversor de corrente contínua para corrente alternada ao Magrave. E, surpreendentemente, os poucos miliamperes necessários para operar o inversor são suficientes para acionar o plasma. Sei que ele está produzindo plasma porque o detector de eletricidade emite um bip quando está perto das bobinas. Isso é tudo que é necessário para começar a se beneficiar dos campos do Magrave. O Sr. Cash disse que começará a abrir novamente os ensinamentos sobre o Magrave porque não temos outra escolha, a não ser viver o conhecimento e ensiná-lo. E para isso, precisamos entender a totalidade dos ensinamentos do Magrave. As próximas sessões mensais de voo, em maio, serão para elevar a alma das crianças que sofrem abuso e em junho para elevar a alma daqueles que abusam. E hoje ele deu mais ensinamentos sobre a fibromialgia, que é decorrente de abuso antes da puberdade. Talvez isso seja para nos ajudar a nos prepararmos para as próximas sessões. Para que todos entendam, a fibromialgia é quando você tem dor e fraqueza nos músculos e uma pequena quantidade de trabalho cansa por dias. Quando você vai ao médico, ele não consegue encontrar nenhuma causa física. E às vezes, ele diz que é coisa da sua cabeça. O abuso não precisa ser sexual, ele pode ser físico, emocional ou psicológico. Outro ponto importante a ser lembrado é que ele pode ocorrer em vários graus e manifestações em muitos de nós, e podemos estar negando totalmente a parte emocional. O fato de não termos passado por uma experiência extrema de abuso não significa que não temos isso. Um médico habilidoso, como o Sr. Cash, precisa ouvir a história e juntar todas as peças para encontrar a causa. O ponto principal do processamento da fibromialgia é ajudar a pessoa a entender que, como o abuso ocorreu na infância, a culpa não é dela. Os abusadores tentam fazer com que a alma da criança aceite a culpa pelo abuso. É por isso que vamos elevar a alma das crianças para que elas não aceitem o abuso. Quando a pessoa aceita que a culpa não foi dela, o que significa que ela processa isso internamente em si mesma, sua alma então pode se elevar e cuidar da fisicalidade. Esse é o mesmo padrão básico que ocorre em todas as partes de nossas vidas, e não apenas na fibromialgia. Quando nossa alma e nosso amor próprio são suficientemente fortes, não damos permissão aos outros para nos maltratarem de nenhuma forma. Mas essas são condições complicadas e interligadas que precisam ser vistas dentro do padrão completo da vida. Como nossa sociedade nega a existência da alma, essas condições surgem facilmente. Elevamos a alma dos líderes mundiais em 3 meses, portanto, também devemos ser capazes de elevar a alma das crianças e dos abusadores. É muito importante participar dessas sessões, pois nossas experiências ajudam a humanidade a progredir e nos tornamos, assim, parte dessa mudança. Outros tópicos desse workshop. A população reduzirá 2 bilhões até o final do século. Queremos manter a Terra como um lugar para voltar para casa. Matar, destruir e tirar dos outros é a pior coisa para a alma. É preciso erradicar isso. Os pais abusam dos filhos sem saber. Estudo de caso, compartilhamento do copo compartilha campos e doenças com outro usuário. Se conseguimos alterar o pH do corpo, poderemos eliminar muitas doenças. A conquista de hoje é resultado do trabalho árduo de muitos buscadores de conhecimento. Cada um colocou um tijolo no muro da paz. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido, workshop número 485. Nos próximos anos, veremos a evolução da tecnologia espacial e a Fundação Cash estabelecerá esse curso. As missões Apollo à Lua com tecnologia de foguete se tornarão parte da história do desenvolvimento do homem na compreensão do seu ambiente. Não há diferença entre a tecnologia de foguete de hoje e os fogos de artifício desenvolvidos pelos chineses há 700 anos. É apenas a queima de uma quantidade maior de material com o entendimento da lei da física de Newton. Onde ele vai depende da força com que você o empurra. Nos próximos tempos, trabalharemos com a tecnologia de plasma espacial, na qual trabalharemos em equilíbrio e coordenação com as forças de campo do universo e do ambiente em que vivemos. Não haverá queima, destruição ou qualquer tipo de poluição. Mas como nossos líderes e governos se posicionarão em relação à nova tecnologia de plasma espacial? Com o tempo, e devido à migração pelo planeta, a humanidade começou a se separar e evoluir em raças. Ela passou de negra para branca para asiática e chinesa e para índios, vermelhos, mexicanos e o resto. Agora, com a nova evolução da ciência e a capacidade de transmutar e transportar, como o homem verá uns aos outros? Porque lembre-se, quando você transmuta, você assume a forma do seu destino. Então, será que veremos as diferentes cores quando transmutarmos? Vamos nos tornar pretos, brancos ou amarelos? Nossa alma se tornaria uma alma de Marte ou de outra dimensão? Ela se tornaria a alma de um cachorro ou de uma pedra? Essas são as coisas pelas quais o homem passará. Mas não apenas o homem, pois à medida que o conhecimento for sendo liberado em todo o universo, toda a comunidade universal estará em caos. Não se esqueça de que quando você gira um elétron, o outro elétron também gira. O conhecimento da separação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem, e de que elas trabalham juntas dentro e fora uma da outra, será disseminado por todo o universo. Essa mudança evolutiva não é apenas para o homem, é para todo o universo. Quando o homem aprender o conhecimento, poderá ensiná-lo aos outros. O homem aprenderá a viver sem destruir. Então veremos uma nova sociedade. Então vendo, estamos, perdão, estamos vendo uma mudança no mundo da ciência hoje. É muito interessante que recentemente ambos os líderes das superpotências estavam usando as mesmas palavras. Em Pequim, o presidente Xi da China, por meio do ministro da Ciência e Tecnologia da China, ele disse que a nova tecnologia será usada para estabelecer a paz e aumentar o progresso. E ouvimos a mesma coisa de Biden durante as eleições e em seu discurso de posse, que o surgimento de novas tecnologias e ciências será usado para tal. Portanto, de certa forma, os líderes mundiais já estão cientes de que uma mudança está prestes a ocorrer. Mas cada um deles está se esforçando para ser o primeiro a receber a glória. Na verdade, se os dois trabalharem juntos, a glória será para toda a humanidade. A tecnologia deve ser usada para criar um mundo melhor para todos e para a paz. Não é o tempo que nos dirá qual deles realmente fará isso, porque desta vez, isso vem através da alma do homem. Nos próximos tempos, não precisaremos ouvir as palavras dos líderes mundiais, em vez disso, veremos a essência da alma deles. E de certa forma, quando eles começarem a contar mentiras, a alma deles poderá ficar cada vez mais vermelha. Mas quando eles falam de maneira correta, ou seja, quando a alma e a alma da fisicalidade falam a mesma coisa, então, por exemplo, ficarão mais verdes. Nossos líderes aprenderão a não mentir. Como dissemos, ninguém assumirá a coroa da liderança, pois todos nós entenderemos que somos iguais. Chegou a hora dessa mudança. Nos próximos dias e semanas, a Fundação Cash fará um anúncio drástico sobre o estabelecimento da paz mundial por meio da tecnologia que está no acordo com os líderes mundiais. Estamos prontos para a mudança que prometemos. É literalmente uma questão de 1.000 dias antes que os líderes mundiais assinem a palavra deles. Veremos o estabelecimento da mudança. Veremos como os líderes mundiais aceitarão a paz mundial com base na igualdade de conhecimento e na tecnologia espacial através da alma do homem. Veremos o fim do que chamamos de diplomacia de vai e vem, de tentar chegar ao espaço enviando ônibus espaciais para lá. Como eu disse a um dos líderes, vocês precisam abandonar os investimentos passados e considerá-los como uma perda. Não sejam como os americanos, que mantêm seu povo atrasado em tecnologia para que possam recuperar os lucros de seus investimentos. Como os africanos não têm essa condição, eles podem usar tecnologia mais avançada. A posição de muitos de nossos líderes mundiais em relação à tecnologia não virá da tentativa de estar na liderança, mas sim da tentativa de recuperar o atraso. Eles tentarão superar uns aos outros com a entrega de promessas diretas que serão transparentes para todos nós. Eu informei a vocês nas últimas semanas que estamos prestes a fazer uma grande mudança no conhecimento da humanidade. Chegamos a acordos com os líderes mundiais e agora está nas mãos deles anunciar isso. Eles precisam declarar a posição deles com relação à nova tecnologia e ciência e como traremos a mudança. Nada será aceito por palavras, mas apenas por ações e pela forma como eles implementam a tecnologia da Fundação Cash. Eles precisam mostrar que podem entregar o que dizem. É isso que esperamos dos líderes mundiais que assinaram os documentos conosco. Vemos a mudança chegando de uma forma muito mais profunda e transparente. A Fundação Cash fez o seu trabalho. Nós entregamos e entregaremos. Agora cabe aos buscadores de conhecimento reunir o conhecimento para que, quando chegar a hora, eles estejam prontos para entregá-lo à humanidade. Adquiram o máximo de conhecimento que puderem para que, quando chegar a hora, vocês se tornem os professores, mas os verdadeiros professores, não professores arrogantes. Não pensem que só porque vocês estiveram lá, já sabem de tudo. Vocês só sabem um pouquinho mais. Tentem ser humildes e ensinem incondicionalmente. E tentem entender que houve um motivo para se tornarem buscadores de conhecimento. Vocês mesmos estavam buscando conhecimento. Muitos dos novos buscadores de conhecimento se tornarão buscadores de conhecimento apenas porque vai estar na moda, mas não por quererem de fato entender o conhecimento a fundo. Um buscador de conhecimento da Fundação Cash será algo a ser conquistado. Nós traçamos a estrada e estabelecemos o caminho. Coloquei minha assinatura para a paz mundial e assinamos o acordo com uma das principais nações do mundo. Cabe a você entender como liderar, compartilhar e ser igual. A Fundação Cash está prestes a emergir como uma das principais organizações científicas que mudará a dimensão da tecnologia. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento entender o que vocês aprenderam e estão prestes a aprender, e isso deve ser reconhecido e ensinado livremente aos recém-chegados e aos outros. Eles virão em massa para a Fundação Cash. E nesse processo, tentem ser humildes. Assinei com a Fundação Cash um dos maiores programas que o homem jamais conhecerá. Assinamos com uma das principais nações deste planeta. Deixamos que os líderes dessa nação anunciem essa cooperação e em seguida nós, como Fundação Cash, informaremos a vocês tudo o que assinamos. Logo vocês entenderão que a Fundação Cash e seu trabalho são baseados no conhecimento verdadeiro, cujo objetivo é fornecer tecnologia e não apenas falar. É sua responsabilidade como buscadores de conhecimento entregar o que vocês vieram buscar aqui e estarem prontos para a mudança. Vemos o estabelecimento e a colonização do espaço dentro de poucos anos. Isso ocorre porque vocês, como buscadores de conhecimento, foram ensinados com antecedência, de modo que os governos não podem esconder isso mais. Isso faz parte do estabelecimento da paz e faz parte do trabalho que prometemos. Nas próximas semanas, conforme nosso acordo permitir, divulgaremos os detalhes do acordo com uma das principais nações do mundo. De certa forma, preparamos o cenário para que vocês entreguem e não para que nós entreguemos. Eu ensinei por mais de 10 anos e agora é a sua vez de ensinar. E ensinar pelo resto de suas vidas. Ainda venderemos ganhos e faremos os ensinamentos e os testes. É por isso que mantive a Fundação Cash independente de qualquer governo nacional e da influência deles em nosso trabalho. Apesar de irmos para a cama, entre aspas, com diferentes nações, sob diferentes condições, até atingirmos nosso alvo. Lembro muito bem de estar sentado à mesa com o Dirk Lourenço, que é do Red Circle, na Antuérpia. Na época ele me disse, acho que uma ou duas pessoas comprarão seu livro, eu disse a ele. Esse livro se tornará a pedra angular do conhecimento do homem. E agora, 20 anos depois, vemos que o novo conhecimento tomou forma. Ele tomará forma em sua essência, pelos verdadeiros buscadores de conhecimento. Parabenizo todos vocês, buscadores de conhecimento, pelo que trouxeram e por estarmos onde estamos hoje. Permanecemos íntegros, como uma Fundação Cash e como centro do novo conhecimento e da nova tecnologia. Eu fiz o meu trabalho e levei a Fundação Cash ao mais alto nível, com uma das nações mais poderosas do planeta. Os papéis foram assinados e selados. Em essência, a entrega da tecnologia e a compreensão dela estão em suas mãos como buscadores de conhecimento. Tentaremos ajustar os estágios finais de desenvolvimento. Conforme combinamos, informamos que uma nova fase da paz mundial começou. Estamos prestes a fornecer tecnologias que nunca foram vistas antes na Terra. Nesse processo, traremos a mudança. Para aqueles que entendem, a mudança será drástica. Muitos de vocês dirão aos seus netos que estavam lá como um dos buscadores de conhecimento originais. A iluminação da alma vem do verdadeiro conhecimento da existência e não da arrogância do conhecimento da fisicalidade. E eu parabenizo todos vocês por manterem a Fundação Cast tão presente e espalhada por este planeta. De diferentes maneiras, vocês foram eficazes em nos manter visíveis e isso nos permitiu trazer a mudança. Não paramos só porque assinamos alguns papéis. Mas por termos assinado os papéis, podemos começar a entregar tecnologias nunca vistas para a humanidade. Todo esforço de cada buscador de conhecimento deve ser feito para que o conhecimento se torne abundante e esteja ao alcance de todos neste planeta. Não importa a raça, a cor, o credo ou a parte do universo de onde você vem. É um compromisso com a alma e não com a dimensão da fisicalidade. O ensinamento de hoje é mais do que apenas alcançar. É o primeiro passo em direção à paz mundial. Agora temos de educar os líderes mundiais de que esse conhecimento e essa tecnologia não são exclusividades de nenhuma nação, mas pertencem a toda a humanidade. Essa é uma parte mais difícil do que ensinar a vocês como buscadores de conhecimento, que foi bem mais fácil. Fazer com que os líderes mundiais concordem com a igualdade é outro jogo, mas nós somos mestres nisso. Pressionamos e empurramos, e no final sabemos que a promessa de ouro da paz chegará. Veremos o fim do que chamamos de diplomacia de vai e vem. Veremos o fim das guerras. Não porque não desejemos lutar, mas porque transportar pessoas para uma posição para poder lutar se tornou tão fácil que não há necessidade de fazer isso mais. À medida que nos aproximarmos e alcançarmos a paz e a igualdade entre as nações, a Fundação Cash liberará novas tecnologias. É um conhecimento que nunca antes foi aberto à humanidade. No entanto, continuaremos fazendo os testes e pedindo que se juntem a nós para fazer isso e aquilo, pois, como sempre, temos que mantê-los ocupados nesta nave flutuante do planeta Terra. A nave não vai parar de flutuar, e 8 bilhões de pessoas precisam ser mantidas ocupadas, um dia fazendo isso, outro dia fazendo aquilo. Até o final deste século, prevemos uma falta de população neste planeta. Muitos cidadãos deste planeta se tornarão viajantes do universo. A população máxima deste planeta será talvez de 1 a 2 bilhões. O esgotamento da população será tão drástico que as nações se organizarão para atender as necessidades básicas dos que ficaram para trás. As necessidades não serão de energia ou alimento, mas para que aqueles que estão no espaço tenham o prazer de poder voltar para um lar. O maior prêmio dessa tecnologia será o turismo, e não a energia e o ouro. Os viajantes do universo virão para cá para ver, e os viajantes da Terra irão para visitar. Essa será uma época de alegria. Não precisaremos nos preocupar em obter nosso pão de cada dia ou nossas necessidades diárias, pois tudo será fornecido através da alma do homem. Nos próximos dias, a Fundação Cash abrirá novas portas de conhecimento. Esse conhecimento nunca foi conhecido aqui e se tornará parte do conhecimento essencial usado para sobreviver nas profundezas do espaço. A forma como lidaremos com o novo conhecimento será a forma como decidiremos transmutar. Por exemplo, gostaríamos de transmutar na velocidade do urânio ou na dimensão do hélio? O homem escolherá diferentes maneiras de viajar, bem como a posição no universo ou únicos em que deseja estar. A humanidade será educada em diferentes conhecimentos e entendimentos da tecnologia espacial. Nos próximos tempos, aprenderemos a misturar os campos do universo para viajar para diferentes universos. Essa tecnologia já foi escrita no livro 3, mas o homem não foi sábio o suficiente para entender isso. O livro 3 contém o conhecimento de como viajar pela extensão do Únicos. Isso já foi ensinado. O livro 1 contém capítulos sobre como se manifestar na fisicalidade ou chegar na dimensão das energias do universo. O livro 2 contém a totalidade do conhecimento sobre como percorrer a extensão do universo, em que velocidade, para qual dimensão e de que forma. A humanidade precisa aprender a misturar uma composição de forças de campo que carregue a força da alma da fisicalidade e da alma do homem, já que cada uma, embora interconectadas, e viajam em forças diferentes, em dimensões diferentes. Não é bom que sua alma chegue e sua alma da fisicalidade ainda esteja mil anos atrasada. Essas são as tecnologias nas quais o homem será educado. Não adianta chegar ao aeroporto quando sua mala ainda está em casa. Quando concordarmos e alcançarmos a paz mundial, começaremos a ensinar esses conhecimentos. Esperamos que milhões de pessoas deste planeta partam para o espaço. Será que nossos governos estão prontos para uma mudança tão grande? E é por isso que conversamos com os governos, para prepará-los para o que está por vir. Eles precisam se preparar para a mudança que está por vir. Vocês, como buscadores de conhecimento, gradualmente se tornarão parte da estrutura futura e de como organizar as coisas. Não queremos que os viajantes do universo fiquem presos em uma posição ou outra devido à falta de conhecimento de como o universo funciona. Muitos de vocês aprenderão a transmutar por meio da dimensão dos seus pensamentos e da dimensão da compreensão da alma. Até agora, nós levamos a entender o primeiro nível, sobre onde e como a alma está. E então, como se livrar de seus vícios? Esta sessão não foi apenas para seu vício em álcool, cigarros ou qualquer outro. Foi para o vício de matar, destruir e pegar de outros. Foi para você evoluir e aprender a viver. Matar e destruir é o pior vício, e em algumas almas, isso atingiu a dimensão da alma e isso precisa ser erradicado. No processo de compreensão da totalidade, a humanidade perdeu um ponto essencial, que ela está no comando e no controle de todas as dimensões. Ela não precisa de intermediários, e não precisa de que alguém lhe ensine isso, porque ela sente, pois funciona pela dimensão da emoção e é a interação entre as energias da alma do homem e da alma da fisicalidade. À medida que aprendermos a nos tornar viajantes do universo, a humanidade compreenderá a dimensão da totalidade das energias do universo. Ensinaremos a vocês como desenvolver um sistema por meio da operação e da interação de sua alma e da alma da fisicalidade. E então vocês não precisarão de maquinário. Infelizmente, o motor a gasolina em outro planeta não existirá, porque o aço nessa posição está na forma de gás. Porém, a alma do homem e a alma da fisicalidade existem em todas as dimensões do universo do Únicos. Elas existem porque têm um denominador comum básico, que elas são da essência do Criador. Todo o universo é construído sobre esse denominador comum de energia. Então você entende que não precisa aprender a ser um piloto, mas sim a interagir com os campos. E como criar também a interação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Fazemos isso no útero da mãe, onde a alma do homem é criada por meio da interação com a alma da fisicalidade. Ela é criada fora do embrião. Em seguida, decidimos a cor e o formato da pele a partir das energias dentro do útero da mãe. E tudo isso é guiado pelo óvulo e pelo espermatozoide. Se os cientistas fizerem testes embrionários, descobrirão que se colocarem o mesmo óvulo e esperma em dois úteros diferentes, obterão duas criaturas diferentes. Mas o homem ainda não chegou a entender esse ponto. A energia do ambiente, a interação da alma da fisicalidade e da alma do homem, ditam a condição de manifestação. Se você pegar o mesmo óvulo espermatozoide e colocá-lo no útero de uma mãe, e depois fazer uma réplica exata deles e colocá-los no útero de outra mãe, você terá duas criaturas completamente diferentes. Você terá duas manifestações totalmente diferentes, embora seja o mesmo embrião. Isso ajuda a entender como o homem se manifestará em diferentes dimensões de acordo com a força do campo de seu ambiente. O homem terá que compreender a totalidade da existência. A tecnologia espacial é o conhecimento da criação. Você precisa entender os padrões de como funcionam as interações dos campos. Não se trata do fato de a bobina estar ou não estar enrolada na mão esquerda ou direita. O que você faria se fosse manifestado em uma dimensão desconhecida para você e se deparasse com criaturas diferentes que você nunca viu antes? O interessante é que temos visitantes deste planeta de dimensões diferentes, mas eles aprenderam a se parecer conosco. Eles se parecem com os humanos, falam como os humanos e até aprenderam as línguas dos humanos. Que idioma e forma você gostaria de assumir quando chegar a algum lugar? Ou você pediria a alguém que lhe ensinasse um idioma? Você pode acessar a essência do conhecimento da criação daquela dimensão. Ou Você pode tentar ser um estranho e se esconder, se esquivar e fingir que não está lá. Essas coisas estão agora no horizonte. Não se trata de algo que virá para seus filhos e netos. Elas estão no prato agora mesmo com vocês e estão sentadas bem na sua frente, na mesa do conhecimento do homem. De hoje em diante, o processo de ensino mudará. Temos de preparar os buscadores de conhecimento e o restante da humanidade para a paz mundial. Demos um passo e nas próximas semanas e meses faremos pressão para que os líderes mundiais entendam que o conhecimento da Fundação Cash está sobre a mesa para todas as nações. O maior problema para nós era fazer com que a primeira nação concordasse. Fizemos isso e agora nosso trabalho é fácil. Assinamos um acordo de paz com uma das nações mais importantes do mundo. Agora temos que desenvolver o cenário para a paz mundial e mostrar como as coisas serão diferentes. Como podemos evoluir para fornecer nosso próprio alimento e energia sem precisar matar? Então o progresso no desenvolvimento do homem entrará em ação. Muitos de vocês descobrirão que falam línguas diferentes que nunca haviam falado antes. Muitos de vocês mudarão a cor de sua pele apenas por sua intenção, da mesma forma que decidiram sua cor no ventre da mãe. Nos próximos tempos, abriremos os livros da Fundação Cash. O ponto em que estamos hoje é graças a muitos buscadores de conhecimento. Foi graças ao trabalho árduo de muitos de vocês nos últimos anos. Cada um de nós colocou um tijolo na parede da paz e, passo a passo, construímos essa paz. Construímos uma base de conhecimento que os líderes mundiais consideram como algo digno de se fazer parte. Quando o homem viajar para o espaço, ele aprenderá algo muito profundo, a profundidade do conhecimento do universo. O quanto você pode entender e até onde pode ir depende do quanto você pode entender o trabalho e a emoção do universo. Com o conhecimento atual do homem, ele só pode ir com um avião, um carro ou um burro, e somente até onde tiver comida suficiente para alimentar o burro, combustível no tanque do carro ou combustível de jato suficiente para o avião. Porque isso é o máximo que ele pôde fazer. Mas com a compreensão do novo conhecimento, a distância que você pode percorrer depende de sua compreensão do conhecimento da emoção, do tempo, do lugar e da posição. Portanto, de certa forma, sua emoção cria a dimensão de compreensão e onde você quer estar e como quer estar e o que quer estar na dimensão da viagem. A única limitação para o homem alcançar qualquer canto do universo é o quanto ele pode acessar a energia do universo. Caso contrário, não há limitação. A limitação está em compreender a força da emoção e a condição da manifestação. Não adianta ir para Londres quando você está com saudade de Nova York. A emoção tem que ser equilibrada. A força da emoção é a interação dos campos da alma do homem e da alma da fisicalidade, e é isso que determina até onde você, como ser, viajará na profundidade do universo. Depende do quanto você está ciente de sua própria condição, posição e ambiente, e do quanto você está preparado para aprender. Volte aos ensinamentos, e volte para toda a tecnologia magrave que ensinamos a vocês. Não veja o Magrave como uma caixa azul da Fundação Cash. Observe os campos de energia que o Magrave cria. Conte cada volta das bobinas e multiplique por uma ordem de grandeza. Então você entenderá a profundidade dos campos de energia de o Magrave. Que força você deseja obter dele? Se você entender que pode replicar os campos de energia de o Magrave dentro da interação da alma da fisicalidade da alma do homem, então você terá acesso ilimitado a todo o universo e únicos. Não olhe apenas para as voltas físicas da bobina. Observe como cada volta interage com a volta anterior e a volta posterior, acima e dentro dela. Em seguida, adicione tudo isso à volta com a bobina abaixo dela e ainda mais com a bobina abaixo dela, e cada uma tem uma bobina menor dentro dela também. Há uma enorme quantidade de interações acontecendo dentro do Magrave, sobre as quais nunca pensamos antes, nem aprendemos ainda como acessar as suas energias. A interação de todos esses campos do Margrave cria mais ou menos todos os campos de energia na dimensão da interação da alma do homem. É preciso percorrer a profundidade do universo do Únicos. Cada volta de cada bobina tem 360 graus, o que cria 360 combinações de forças de campo diferentes em relação às bobinas internas, internas e externas. O homem levará séculos para entender a combinação e a totalidade dos campos que trouxemos a você por meio do que você chama de o simples Margrave. Se você entendeu, então Margrave é a espinha dorsal dos três livros. Fisicalidade, viajando para tomar a dimensão dos campos do outro na dimensão da alma. O anel no núcleo central nunca entra em contato físico com o anel do núcleo externo acima dele. Eles interagem por meio dos campos. Eles se conectam por meio da alma, mas na fisicalidade estão separados. Abriremos cada vez mais esse tópico dos Margraves e do conhecimento para vocês, para que vocês possam entender a totalidade. Nas próximas semanas e meses, vocês, como buscadores de conhecimento, não terão escolha a não ser viver e ensinar o conhecimento. Este é o fim dessa parte 1 do Índice Rápido do Workshop número 485. Dois testes serão iniciados pela Fundação Cash, um para pessoas com problemas dentários e outro para condições em que o pH do corpo está muito alto ou muito baixo. Haverá um número limitado de pessoas aceitas, portanto, inscreva-se agora. Será o primeiro a chegar e o primeiro a ser servido. O custo será de 2.400 euros. Do ponto de vista odontológico, tentaremos fazer crescer novamente um dente. Isso também fará parte das apólices de seguro de saúde da Fundação Cash oferecidas na loja da Fundação Cash. O segundo teste lançado hoje é para uma das maiores ameaças na vida do homem, que é quando o pH do corpo muda. Principalmente se estiver abaixo do nível de pH 7. Isso pode levar a diferentes condições, por exemplo, câncer. Já testamos isso, mas agora queremos fazer um teste maior para ter mais certeza. Também queremos fazer sessões preventivas para que o pH não fique abaixo de 7 no futuro. É um teste de 2 semanas. Você faz 5 dias e 2 dias de folga para dar um descanso ao corpo. E você precisa ser capaz de medir seu nível de pH antes e depois da sessão. Sabemos que em alguns casos podemos manter o pH acima de 7 a 7,5 por 14 a 21 dias, e então o corpo pode captar e manter esse nível. Isso é importante para ajudar com determinadas condições e para evitar condições futuras causadas pela alteração do pH. Queremos ver se com a nova tecnologia o pH pode ser alterado remotamente por meio dos fones de ouvido. No futuro, não haverá condições de saúde que obriguem os governos a manter organizações de saúde tão caras em todo o mundo. Esse é um dos maiores fardos para as nações. Quando concluímos esses testes, esperamos poder trabalhar em conjunto com os sistemas nacionais de saúde dos governos, o que significa que faremos parte dessas tecnologias oferecidas pelos governos. Isso nos permitirá trazer uma nova dimensão. Esses testes nos permitem avaliar e coletar dados para publicar para que os governos e as autoridades de saúde entendam como o pH pode ser controlado remotamente por meio dos sistemas de telefones celulares e muito provavelmente podemos erradicar o câncer. É importante que possamos provar e mostrar isso aos governos para que eles possam entender o processo. Permitiremos que funcionários dos governos monitorem esses testes. Amanhã será a terceira e última reunião da sessão de vícios. Em alguns depoimentos, as pessoas perderam seus hábitos ou vícios que nem sabiam que existiam. Se elas permitirem, nós leremos para vocês amanhã. É muito interessante como somos viciados em coisas que nunca imaginamos que pudéssemos ser viciados. Essas sessões e testes nos trazem muito conhecimento. Nos próximos tempos, quando tivermos acordos com os governos, isso tornará o conhecimento das nações. Transmitimos o conhecimento que adquirimos aos cientistas dos governos para que desenvolvam ainda mais para que suas nações se beneficiem dele. Essa é a beleza de como nós, como buscadores de conhecimento, trabalhamos. As sessões de maio e junho foram designadas para abuso infantil. Hoje demos a vocês a notícia de como vocês levaram a alma dos líderes mundiais por meio dos acordos que assinamos. Da mesma forma, precisamos que vocês elevem a alma daqueles que sofreram e estão sofrendo com o abuso infantil. Então, no mês seguinte, elevaremos a alma dos abusadores. O padrão de abuso infantil precisa ser interrompido da mesma forma que as guerras. Você verá o efeito disso. Em menos de 3 meses, vocês elevaram a alma dos líderes mundiais para que entendam que o início da paz mundial e da mudança da tecnologia já começou. Então, junte-se a nós novamente para essa próxima etapa de acabar com o abuso infantil, inscrevendo-se nas sessões de maio e de junho. Pergunta ao Sr. Cash: sabemos que nossas almas são eternas e, embora estejamos em corpos de crianças, carregamos em nosso RNA e DNA padrões de comportamento que podem manter nossas almas aprisionadas, reproduzindo o que esperam de nós como um círculo vicioso. Por causa disso, as famílias acabam contribuindo para que as crianças permaneçam em certos vícios emocionais. Como podemos contribuir para que as almas das crianças deste planeta sejam libertadas dos vícios que podem levá-las à posição de vítima ou de abusador? Sr. Cash responde: a resposta para isso é o fortalecimento da alma para que ninguém se torne essa vítima. Muitos dos ensinamentos a seguir foram repetidos muitas vezes em ensinamentos anteriores sobre a fibromialgia. Aqui destacaremos os pontos importantes, e é também uma preparação para as sessões de maio e de junho. O Sr. Cash trabalha com pessoas que têm fibromialgia há muitos anos e tem uma grande compreensão e experiência com esse problema. Ele diz que a fibromialgia é decorrente de abuso que ocorre antes da puberdade e não importa se é sexual, físico, psicológico ou qualquer combinação desses fatores. As mulheres que foram abusadas emocionalmente por suas mães constituem a maior parte dos casos. Não é necessário que seja abuso sexual. Você reconhece as pessoas imediatamente, porque isso está estampado nelas. Elas estão curvadas para a frente, com os ombros dobrados e a cabeça baixa. O andar delas não tem força, como se estivessem apenas se arrastando ali. É como se estivessem carregando uma placa dizendo fibromialgia. Normalmente, quando perguntamos a elas, elas nos dizem que sofrem de fibromialgia há 20 ou 30 anos e que não podem trabalhar mais do que algumas horas por semana e que são registradas como deficientes ou pessoas que não podem participar de uma vida normal. Elas apenas conseguem se manter vivas. A primeira coisa que costumávamos fazer era criar um sistema para que elas fortalecessem sua alma, fortalecessem a conexão entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Pedimos que usassem um sistema de respiração, lavassem a cabeça com água de Ganges e bebessem água de Ganges. Isso é exatamente o que as unidades de aprimoramento que construímos hoje fazem, mas de forma muito mais simples. Os sistemas permitem que a alma se expanda e entre em contato com a alma da fisicalidade. Costumávamos tirar algumas fotos da postura dessas pessoas quando começávamos, e depois de 3 a 6 meses, podíamos ver como elas se transformavam em pessoas felizes, não carregando mais aquela placa dizendo fibromialgia. Isso é exatamente o que as unidades da cabeça fazem, ou quando você se junta a nós para seus vícios. Nós expandimos a alma, mas naquela época fazíamos isso de maneira muito simples, bebendo, lavando e usando o sistema de respiração. A essência do sistema de respiração é dar o máximo de energia para a alma, e isso assim alimenta a alma. Isso é o que acontece quando respiramos, porque nossa alma está logo acima de nossas narinas, na parte de trás da garganta, onde o ar desce. Não importa se você respira pela boca ou pelo nariz, você energiza a alma. Você dá energia à fisicalidade do cérebro e à alma, e então elas mudam. O mais importante nesses casos foi que elas contassem a história delas sobre como foram abusadas. Sempre há uma história, e então elas simplesmente se abrem. Quando terminam, elas lidam com o agressor, e não importa se o agressor está vivo ou morto. Como sabemos que no caso da fibromialgia, o abuso ocorreu antes da puberdade, sempre dizemos a elas: você precisa entender que a culpa não é sua. Você era apenas uma criança e admirava a pessoa que deveria cuidar de você, e ela abusou de sua posição. Não é sua culpa. Se elas conseguirem entender que a culpa não é delas, poderão então chegar ao ponto de cruzar a linha e viver uma vida diferente. O Sr. Cash deu alguns exemplos de pessoas que foram ajudadas com sua fibromialgia, Principalmente o abuso de crianças é feito pelos pais ou por pessoas próximas que estão em uma situação em que podem dominar e abusar. Mas quando a criança entende que não é culpa dela, o abuso para, porque eles percebem que se tornaram os abusadores de si mesmos, essas pessoas. E é nesse ponto que você precisa quebrar o ciclo vicioso do abuso. Porque o abusador de crianças sempre tenta fazer com que elas sintam que a culpa é delas por permitirem que você abuse delas. A mensagem que eles transmitem é: estou abusando de você porque você quer que eu abuse de você. Durante a infância, as crianças aceitam esse tipo de coisa e quando se tornam adolescentes podem começar a abusar dos outros, porque foi isso que elas aprenderam. A Fundação Cash tem um certificado da naturopática da Bélgica para criar legalmente sistemas de saúde com médicos. Quando os belgas nos levaram ao tribunal por praticarmos medicina, o tribunal se recusou a permitir que isso fosse divulgado, o que obviamente torna o caso inválido. Era um tribunal falso, mas agora eles pagarão por isso. O Sr. Cash contou outra história de um caso grave de uma senhora com fibromialgia. A mãe dela a vendeu para o avô como escrava sexual para pagar uma dívida. Ele disse que isso é bastante comum na Bélgica e que, como uma menina de 11 anos que fazia tantos abortos, como é que os assistentes sociais do governo nunca se preocuparam em investigar por que ela estava fazendo tantos abortos? É por isso que ele diz que na Bélgica eles aceitavam esse tipo de comportamento. Eles criaram sistemas para que ela expandisse a alma dela, e explicaram que não era culpa dela, na verdade. E 4 meses depois, ela saiu de casa e agora ela vive uma vida normal. De certa forma, não fizemos nada. Apenas entendemos o poder da alma e a expandimos para que ela pudesse fazer seu trabalho. A alma entende o trabalho da fisicalidade e se tornou forte o suficiente para entender a emoção do abuso. Algo a acrescentar aqui é que o abuso não precisa ser um abuso sexual ou físico extremo. Mas seja qual for a experiência que tivermos, ou que tivemos, e como éramos muito jovens para entender o que estava acontecendo, para sobreviver, bloqueamos a emoção e o sentimento da dor. O tema comum dos exemplos do Sr. Cash é que a alma se expande e é forte o suficiente para sentir os sentimentos e as emoções que foram bloqueadas e encobertas. Os pontos-chave são a compreensão de que não é nossa culpa e que podemos sentir a dor do que passamos e que não precisamos nos identificar com a fisicalidade, porque a alma é muito maior e é a nossa conexão com a fonte. A razão pela qual podemos mudar é que podemos elevar a alma para entender a fraqueza da fisicalidade. Uma das primeiras coisas que você ensina a uma criança que sofreu abuso é que não é a culpa dela. Se elas aceitarem essa posição, elas já terão cruzado 99% da linha do abuso. Elas não permitirão mais que o abuso ocorra. O motivo pelo qual estamos realizando as sessões de maio e junho é porque não podemos ter a próxima geração de crianças que se tornarão buscadores de conhecimento como crianças que sofreram abuso. Elas serão educadas da maneira errada, portanto, isso precisa acabar. É nosso trabalho corrigir isso e podemos fazer isso da mesma forma que conseguimos colocar a alma dos líderes mundiais na posição correta. Ajudar nossos filhos não deve ser tão difícil. Quando as crianças entenderem que o abuso não é culpa delas, tudo o que precisamos fazer é elevar a alma delas e a alma consertará a fisicalidade. É a mesma coisa se você aprender a alimentar a alma, então a alma alimentará a fisicalidade. Agora você entende como isso está conectado. Pergunta ao Sr. Cash: as próximas semanas que lidarão com crianças também lidarão com o assunto de como os pais devem educar seus filhos ou esse assunto será tratado em uma sessão exclusiva? Sr. Cash responde: isso faz parte do ensinamento que ainda temos que ensinar. Porque na maioria das vezes os pais são os abusadores sem que eles sequer saibam disso. Às vezes o abuso vem de maneiras desconhecidas. Como os pais vivem com os filhos, eles não os veem sendo abusados. Já estive na situação com meus próprios filhos. As pessoas em quem confiávamos e as babás que criavam nossos filhos estavam, na verdade, abusando psicologicamente deles, mas não descobrimos até nos livrarmos delas. Então nossos filhos abriram a boca e nos contaram pelo que passaram. cabe a nós entender qual é a situação real. Às vezes, as pessoas em quem confiamos para cuidar de nossos filhos são abusadores escondidos, ou, na maioria das vezes. Em outros casos, a pior parte pode ser quando as crianças são usadas para trazer outras crianças para serem abusadas. E, às vezes, elas fazem parte de uma organização que abusa de crianças. Isso é muito comum na Bélgica. Trabalhei e morei na Bélgica por quase 30 anos e fui casado com uma das mais notórias famílias organizadas que abusam de crianças, o que eu nunca soube até passar pelo processo de divórcio. Comecei a analisar como, com todo o meu conhecimento, eu poderia ter ignorado tal coisa. E sempre encoberto de diferentes maneiras e coisas. O relatório da polícia diz que a senhora estava trazendo crianças para serem abusadas e fazia parte de uma gangue criminosa. A Fundação Cash foi usada da mesma forma. Estávamos tendo muitos pedófilos ao nosso redor, porque eles estavam conectados dentro de nossa organização no topo. Eles foram eles mesmos abusados, então se tornaram fornecedores de crianças para serem abusadas. A sessão de junho é para elevar a alma daqueles que abusam. Não podemos fazer um trabalho incompleto. Não podemos apenas elevar a alma das crianças. Temos de elevar a alma dos abusadores para que o ciclo pare. Porque quando salvamos uma criança do abuso, os abusadores saem em busca de outras crianças para substituir o que perderam. É por isso que precisamos fazer sessões para os abusadores. Muito provavelmente, a elevação da alma das crianças durará 2 ou 3 semanas, e não apenas uma sessão. Foi isso que fizemos na sessão de vícios. Você não está aqui para um show, está aqui para trazer a mudança. Mas o mais estranho é que esses abusadores tornam isso tão normal que seus próprios filhos se tornam abusadores, porque isso é normal para eles. Pergunto ao Sr. Cash, como uma grave pode nos ajudar no processo de transmutação? E o que precisamos fazer para interagir com ele nesse processo? Sr. Cash responde, vocês olham para uma grave como uma entidade, enquanto nós olhamos para uma grave como uma fonte de plasma. Não haverá progresso até que você entenda isso. Já vi buscadores de conhecimento fazendo magraves desta e daquela maneira, mas principalmente para economizar dinheiro na conta de luz. Não vi ninguém fazer uma grave para elevar sua própria alma. Você não entendeu o que é uma grave. Você ainda está atrás dos amendoins. Como eu disse a um dos homens mais poderosos de uma nação muito recentemente, você está feliz com as migalhas e está ignorando o bolo. Quando você olha para o seu magrave, você não vê a sua verdadeira essência. Precisa da maturidade do tempo. Pergunta ao Sr. Cash. Quando nos reunimos com a alma do Criador, colocamos a alma do humano sob nosso corpo físico. Todas as minhas células têm a frequência vibracional diferente. Existem outras características pelas quais eu possa reconhecer que a alma do humano se expandiu sobre o corpo físico? O que mais posso procurar? Sr. Cash responde. Hoje em dia não colocamos as pessoas na unidade de aprimoramento como antes e muito em breve fecharemos o centro em Lins e muitos de vocês não poderão mais ter essa experiência. Mas os que tiveram essa experiência nos disseram que podiam nos ouvir. Mas quando perguntei se podiam nos ver, eles disseram que não, que estava tudo embaçado. Os campos em expansão da alma estão interagindo dinamicamente com os campos do sistema e isso cria uma névoa, de modo que você pode nos ouvir, mas não nos ver, pois a visão está embaçada. É literalmente como aqueles óculos que você pode comprar e pressionar um botão e eles ficam embaçados. É só isso. A interação dos campos cria uma névoa e a visão fica embaçada. Essa é a expansão da alma. Agora, há uma maneira de fazer isso sem entrar no sistema. As novas unidades da cabeça remotas têm esse recurso, mas quando você aprende por si mesmo, então você não precisa das unidades da cabeça. Quando estamos usando os sistemas de saúde, não queremos que as pessoas se tornem dependentes do sistema. Em vez disso, é bom que elas desenvolvam confiança e tenham experiência com os campos da alma delas. Então, você não precisará dos sistemas. Prevejo que talvez nos próximos 5 anos ou mais as unidades da cabeça serão muito parecidas com jogos de computador. Mas elas expandirão a alma e permitirão que você faça a transmutação. mas é melhor que vocês aprendam por si mesmos. Assim, não precisarão de sistemas. Nos próximos tempos, ensinaremos a vocês como ver através de seus olhos a dimensão do trabalho da alma. Hoje, vocês só conseguem ver a fisicalidade. A alma também está ocupada usando o mesmo orifício que você usa para ver a fisicalidade. O resto do crânio bloqueia parte das informações. Quando você olha para fora, você vê duas coisas. Uma na dimensão da fisicalidade e a outra está interagindo com as outras almas. Mas o homem optou por ignorar essa. Vou ensiná-los a fazer isso, pois não posso deixá-los perdidos no meio do caminho, mas vocês ainda precisam amadurecer mais para isso. Se vocês tiverem implantes dentários, poderão participar desse teste, pois queremos ver as limitações. Mas a decisão é dos dentistas. Queremos ver se podemos fazer crescer novamente um dente ou restabelecer os nervos que foram cortados. O segundo teste para a mudança de pH no corpo é algo que poderá mudar a humanidade. Muitas pessoas morrem todos os dias porque o pH está no lado errado do 7. Cientificamente provamos que ele pode ser movido acima de 7 por meio da nova tecnologia de plasma. É só ver se o corpo consegue manter isso. Se conseguimos manter e aumentar o pH, muitos dos problemas de saúde diminuirão. Tentem alcançar os líderes mundiais através da alma. Quando os pais têm problemas fora de casa, os filhos podem se tornar os bodes expiatórios para eles, um lugar para eles liberarem a energia reprimida deles. É aí que ocorre a maior parte dos abusos. As crianças devem ser ensinadas na escola para que no futuro tratem seus parceiros de forma igual e assim haverá menos abuso em casa. O Sr. Cash ajudou um casal de idosos na casa dos 70 anos que estavam lutando apenas para sobreviver. Eles fizeram alguns copos para eles, para esse casal, e esse casal voltou à vida. Depois, o Sr. Cash fez um experimento e pediu que esse casal usasse o copo um do outro. Ele viu como os problemas eram transferidos através dos campos para o outro parceiro. Observação, aqui uma nota. É por isso que não compartilhamos as unidades de saúde, porque você transfere os campos para um ambiente diferente daquele para o qual foram criados. Ele entendeu muito sobre emoções e a interação dos campos. A unidade de apuramentos foi desenvolvida com base em muitos anos de experiência. Cada posição, cada movimento e tudo mais é calculado. A elevação da alma é muito importante para todas as condições. Essa parte do workshop aqui, o Dr. Barapuz estava trabalhando em algo como uma grave. Ele colocou o CO2 na bobina superior, com uma estrutura do corpo do homem, carbono e nitrogênio, perdão, na bobina do meio e CH3 na parte inferior. Cada bobina tem um denominador comum de carbono. Ele disse que a parte superior será a conexão com o homem, a gravidade, e a parte inferior será a energia, e a parte do meio será a conexão com a fisicalidade. Bom, o Sr. Cash disse que ele estava estabelecendo uma ligação de aminoácidos. Mas se, em vez disso, você colocar o mais pesado, que é o CO2, na parte de baixo e o mais leve, CH3, na parte de cima, você alimentará para cima, para elevar. Junte-se a nós para elevar a alma das crianças. Elas são o nosso futuro. Temos que corrigir isso se quisermos ter uma alma perfeita. Vamos ver como passaremos para a próxima etapa. E esperamos na próxima semana termos mais ensinamentos. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 485.